Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal concluíram, através de seus setores de inteligência, um inquérito que estava instaurado desde a madrugada de 3 de março, por volta de 23 horas e 40 minutos, quando uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que estava em ronda ao acesso de Itaipu pela BR-277, conhecida também como Avenida Tancredo Neves, pista em direção ao centro de Foz do Iguaçu, teria sido alvejada por 5 disparos de arma de fogo. Todos os projéteis disparados de uma pistola calibre 9mm atingiram o lado do passageiro do veículo oficial. Nenhum servidor teria se ferido na ocasião. O autor dos disparos estava em um matagal. Buscas foram feitas com diversas equipes da PRF e outras forças de segurança. Porém, nenhum suspeito foi preso. No dia seguinte, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Porto Belo, com policiais vindos de diversas regiões do país. Esta operação contou com o apoio de vários órgãos de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Neste período, o suspeito de ser o autor da injusta agressão foi identificado. Sendo assim, a Polícia Federal acionada para dar prosseguimento ao inquérito policial. Ocorre que no dia 19 de abril, o principal suspeito de ser o autor dos disparos contra a viatura faleceu em decorrência de ter sido atingido por vários disparos de arma de fogo. Com isso, na manhã do último dia 16, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar o envolvimento de pessoas que deram apoio na fuga do atirador. O processo foi encerrado e as pessoas envolvidas notificadas das ações judiciais. Nenhum veículo foi apreendido. A arma do atirador também não foi localizada até o presente instante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.